Ansiosas esperam a reforma agrária, sabendo que ela dará solução para a situação que está precária, saindo o projeto do chão brasileiro, e cada colono plante sua área. Sei que na miséria ninguém viveria, e a produção já aumentaria 500% até na pecuária. Esta grande crise que há tempo surgiu maltrata o colono ferido em seu brio. Dentro de um país rico e altaneiro morre brasileiro de fome e de frio. Em nossa Manchester rica em imóveis, milhões de automóveis já se produziu, enquanto o coitado do pobre operário vive na miséria ganhando salário que sobe depois que tudo subiu. Plantador que vive do chão não tem a metade de sua produção, porque a semente que ele semeia tem que ser a meia com o seu patrão. O nosso colono vive num dilema e o seu problema não tem solução, porque a classe rica que vive folgada acha que a reforma, se for assinada, estará ferindo a Constituição. A grande esperança o povo conduz, pedindo a Jesus pela oração, para guiar o pobre por onde ele trilha, e para a família não faltar o pão. Que ele não deixe o capitalismo levar ao abismo a nossa nação. A desigualdade que existe é tamanha, enquanto o ricaço não sabe o que ganha, o pobre do pobre vive de tostão. A desigualdade que existe é tamanha, enquanto o ricaço não sabe o que ganha, o pobre do pobre vive de tostão.